223. Pelo Serra Lima, a Lima tem 1-0. No 649, decolou 48, chama controle 1, 20, decimal 80, bom voo. Controle 1, 20, 80, voo no 649. Bom dia. Controle de Salvador, bom dia, voo no 649. Voo 649, contato radar, sua para nível 360, via Del. Estação nível de voo 360, via Del, voo no 649. Estabilizado, Oscar November. Oscar November Whisky, chame a torre 118, decimal 95. 395, obrigado. 50 graus, 029. Salvador, muito bom dia, papai. Oscar November Whisky. Papatango, Oscar November Whisky, continue a aproximação, aguarde pista livre. Continuar guardando pista livre, Oscar November. Vou informar no setor, encontra-se a 30 milhas afastado de Salvador, da presença de frequência livre, confirmando pouso 1100. Livre. Salvador, eu... Do Zulu até o Lima. A FMC já está regressando via corredores para Salvador e altimetria. Controle Salvador, bom dia, São Paulo, meu quilo, Serra Lima. Decolou da 90, já coloca 19. Chame o controle 120, decimal 80, quilo, Serra Lima. Esse Lima. Via corredores. Alta Lima está arrebentando corredores, está mantendo agora 3.000 pés. Cliente, informo que não recebo a altitude, que mantenho o Papatango Zulu, Hotel Lima. Sim, Matheus, vou bater 3.000 pés e vou coordenar o senhor. Controle Salvador, bom dia, Papão Meu, Kilo, Serra Lima, decolou da 1-0, bloque 1-9. 5-0-7-7. Sua para nível 1-0-0, saída bloque 1-9. Gente, 1-0-0, bloque 1-9, Kilo, Serra Lima. Passaria 2-2-2-3. Sua escuta? Após desvio, autorizada para o Adiopilor. Posso levar o pilar 2223. Azul 4234, chame Recife 12545, ao termo 2085. 2545, 2085, boa. Vamos entrar no sistema? Afirmo, pronto? Pronto, na costa. Autorizado, Vitória da Conquista 160, direto, decolado 1-0, primeira curva direita, Arbor, Elefa, 1208, acena 5140. Vitória da Conquista, 160, direto, decola da 1-0, curva direita, Arbo Elefa, 208, 50, 1-4, transponder, azul, 2783. Transponder, 5140. 5140, 2783. Minha pergunta mais correta é um puxa. 2783. O Para o posto de estacionamento azul 2703, na parte 3. Autorizado, 73, chama táxi. 2703. Mosca Papai Golf, ajuste no 017, reporte no ponto de espera. 84, let's start off clearance to Santiago de Chile, please. Europa 083, what's the time of your EOBT? Passare 2223, chame Recife, frequência 1288, alterna 135, decimal 3. 1288-1352. 35-3. 353. 211, obrigado, Matheus. H1907, autorizado final do procedimento ILS, informe estabilizado. Gancho 2000, vai repassar estabilizado, final do ILS, para o lugar azul, 4 lados aí, então. November Whiskey Pacho? 4. Sim, chamou em São Juliette. Chamou em São Juliette, November. Chama progressivo 25, ano, terminal 3325, voo na 649. Até logo mais. Alta Juliette Serra, prossiga. Hotel Juliette Serra, ciente do acionamento, chame pronto para o táxi. Voador azul 273, CLB 71, autonomia 3 horas e 40, alternando Salvador para o táxi. CLB? 71. Táxi autorizado, parte 3, parte 1, índio, ponto de espera, zona 01-1895, que é negócio no 07. Parte 3, parte 1 no Índia, ponto de espera 2295, 273. Oscar November Wiz, ingresso Juliette, contorno pote principal, Lima mais Quebec, chama na Quebec. Europa 083 ground. Ground, Europa 083 guys. Stand by more 2 minutes to copy. I didn't have your flight plan. Now I'm creating. Okay, right. Azul 2783, libera a colagem imediata no zero, vento 06, 0 grau, 04 nós. Colagem imediata no 0, 23. 5. 18, 9, 5, 4, 3, 9, 8, 8. Ardiosca Papagolf. Salvador, azul 4981, estabilizado, ele é 0, 1 milha, externo. Convém para a torre? É o azul 4981, vai passar externo, estabilizado, ele é 0. Azul 4981, ciente, continue a aproximação, aguarde pista livre. Já chegou a mais da pista livre, 4981. Quatro 981 no livre pouso no 0, vento 04, 0 grau, 02, nós. Sete livre pouso, azul 4981. Azul 2783, decolou 58, chame o controle 120, 10.80, bom voo. 208, bom dia. Hotel Juliette Serra, ajuste no 0 no 7, reporte no ponto de espera, Oscar. Runway 10. Right turn, Dial, Delta Alpha Echo Lima, and then Leda, Lima Echo Delta Alpha, and then Mike Oscar Tango Victor Alpha, Motiva. Departure Control 120.8, Squawk 5146. Clear Sierra Charlie Echo Lima, flight level 400, I'm going to take a right turn to Dael, Letba, Leda, Motiva, frequency departure 120.8 and squawk 5446. Read back correct, come back for push, are you ready for push and start? Yes ma'am, we are fully ready. Yes, yes. Okay, push and start, come back for test. Coriba Prasadachi, thank you, brilliant. Oscar November, eu tinha essa próxima direita, Mike, e a próxima esquerda, Quebec. Papa Romeu Kilo, Sierra Lima, passou o Sierra 22002. Autoriza presente, vá direto destino, a ideal 250. Papa Romeu Kilo, Sierra Lima, confirmando a presente, seria 250. Afirmo. Aguarde. Aguarde. Está aguardando, Papa Golf. Papa Romeo, Kilo Sierra Lima autorizado na presença para o destino. Presente, autorizado na presença e para o destino. Azul 4981, solo azul 1100, direito 1211. Direito 1211, azul 4981. Fala aí, é Salvador. Então, saímos com um pequeno atraso. Hospedagem coordenada com o centro pro de conquista. A ideal é a 260. Aguarde para a coordenação, azul 2783. Muito obrigado. Pátio. Vai pro... Para dois setores. Sono azul 4981. Quem quer solicitar infra-aero? Sono azul 4981. November 8, chame torre 11895. 4981, estou autorizado Alfa, reporta Anjo Juliette. Alfa, reporta Anjo Juliette, azul 4981. Oscar Papagolf, tive decolagem pistão 7, vento 070 graus, 3 nós. Alasca 9000, qual o pátio? A gente mantém a posição. Hotel Juliette Serra autorizada na área, manter 17. Alasca 9000, autorizado, cruzamento da 1735 até o pátio 5. Vamos estacionar a frequência dele, já solicitado apoio. Alasca Papa Golf, decolada 02, controle 1208. Golf. Gente, aguarda, tá Juliette Serra. Estou falando de 080, direto coral. Poderia sair da árvore? Confirme? Sair da árvore? Foi coral, Oscar Nova Golf. Mandando para Mensagem foi entrecortada, confirmo. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, da presente, solicita a descida, contando das regras. Executivo pouso ao 1112. Kilo Serra Lima, copiado pouso 1112, modificado 1104, descida autorizada, somente até 4500 pés. Controle Salvador, da 3304, cruza nível 17560, autorizado. Tan 3304, acendo identificação, via chegada Bonfim, desço para 4000 pés, Senegal 1097. 4000 1097, possibilidade de voar direto pelo Tan. Autorizado pelo Tan 3304. Muito obrigado, direto pelo, desce a 4000, Tan 3304. Adão Lima, passa no Paripo. Adão Lima, chame a torre, 1118.95. Adão Lima, chama a torre, 1118.95. Controle Salvador, Oceaner 6312. Oceaner 6312, acendo identificação, via mar e desça para nível 050. Desculpa, 06312. Uma ingresso final da 17, reporte final de 3 milhas, chega legal no 017. Repassará, Zulu Talim. Qual parte após o pouso, Zulu Talim? Ali está. Gente. Colado para Manatio, Juliette Serra, solicita DCP na presente. Papa Romeu, hotel Juliette Serra, mantenha-se visual, direto do plataforma. Serra. Papa Romeu, Kilo Serra Lima. Papa Romeu, Kilo Serra Lima. Confirme o nome da localidade. Copiado, grata. Pelo Serra Lima, informe quando cruzando 4.500 pés. Informa quando cruzando 4.500 pés. Mantenha ainda a chegada, o Xanel 6312. Gravatidão, usado pouso, pista 17, vento 050 graus, 3 nós. Sim, escuta, Leão. 5 já solicitado já. Lima Fox, prossiga. Livre acionamento, Champ Taxi. Azul 2783, autorizada para hoje, Conquista. Conquista, muito grato, Azul 2783. Gente, que lugar, Sierra Lima, não há tráfego informando o setor, tem frequência livre da presente. Autorizado, backtrack, repórter vai na pista. Europa 083, clear to line up at takeoff, runway 10, wind 030 degrees, 4 knots. Line up and takeoff, prossiga. Deformação. Número 2 para aproximação, reduz a velocidade para 220 nós. Sim, reduzindo, 6302. Saída Conde, via Golf 677. Controle Salvador, opera 120, décima 8. Transponda 51943. Autorizado João Pessoa, 170, bora 10, que eu vi que saída Conde, Golf 677. 208 ao controle, 5143, transponda. Pode acabar com a Golf Controle? Escuta. Confirma a Pro ideal para destino? 242. 20.8, Europa 083, muito obrigado, bom dia. Pode acabar com a Golf. Marcha, Europa 083, bom dia. Europa 083. Yeah, departure, Europa 083. Europa 083, squawk 5146. Sorry, 5146. Europa 083, rate of contact from the Partridge, crossing 2,300 feet, cleared 400, dial departure. Dial departure, flying 400, Europa 083. Tráfego Salvador, Gol 095, bom dia. Gol 095, muito bom dia, informação em curso de Juliette. 360, confins, transcópia. Próximo. Autorizado, confins, nível 360, decola, pistão no zero, curva direita, saída árvore elefa. Meu pistão 21. Controle Salvador, opera 120.8, transponder 5155. Visão nível 360, confins, decola 10, com curva direita na árvore, tração elefa, 1208 ao controle, 5155 transponder. 095, atendimento correto, já pronto o pushback treinamento. Não, não, 095. Capitão Gosta, por favor, e quando possível informe seu estimado para pouso. Golf, está estimando ponto 1200, está autorizado a interceptar a radial 242. Acho que Capitão Gosta autorizado. Tenente, descida reautorizada até 3.000 pés. 3.000 pés, senhora, 3.000 pés. Acho que é o Papa Golf, bom dia, meu cordial, um grande abraço. Bom dia, cordial. Azul 2783, chame Recife 1288, alterna 1353. Recife 288, alternando 353, 273. Canal 6312, autorizado descida 2.000 pés, final do procedimento ILS XR Pista 1-0. Como vai seguir tráfego, 12 horas 9 milhas, já final ILS com 1-7-0 de ground speed, Airbus 320 da TAM. 6312. Localizador, da 3304. 3304, complete aproximação, chame a torre. 118 decimal 95. 1895, 3304, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador. 3304, avistou 1800, baixado tabaco. 3304, avistado, livre pouso, pistão no zero, vento 050 graus, 3 nós. Gente, 3304. Tango Oscar Papa Golf. Confirme se já voou visual na rota. Gente. Europa 083. Go ahead. Europa 083, contact Recife Center 1251, if unable 13325. 1251, if unable 13325. Aqui é legal no 017. Fox, autorizado o ingresso na porta aérea, pronto, pistão no 7. Cena 6312. Prossiga, senhorita, 6312. Complete, chame torres, 1895. 1895, 6312. Xané 6312, continua a aproximação, aguarda na pista livre, que é legal no 017. No 017, 6312. Xané 3304, Solos 20, direita Foxtrot, 1211. 1211, 3304. Aman Arrival, descent flight level 050. Ok, Aman Arrival 050, American 59. Salvador, bom dia, está 3859, informação Juliette. Está 3859, contato radar, correção. Identificação, desça para 4 mil pés, que negar no 0107, acione identificação. 4 mil, identificou, no 0107, está 3859. Alfa, Juliette, posição 073304. Salvador Azul, 2746, pátio 3, básico. Fala, puxa lá. 3796, autorizado, sem contato. Apenas modifica o transponder para 0271. 0271, o transponder com um ataque. 33, decimal 25. Bom dia. Pushback acionamento, gol 1095 no portão 5. No 095 eu aguardo o push acionamento. Aguarda, 095. Aguardo, pronto, Lima, Lima Fox, livre de decolagem, pistão no 7, vento 050 graus, 49. Na 6312, solo aos 23, direito no 211. Quando livrar, vai chamar o 211. O 6312. Papá, Lima, Lima Fox, decolado aos 24, controle 1208. 08, obrigado. Salvador de Pátio, good morning, Papá. Papá, Lima, Lima Fox, 700 to 200. Papá, Lima, Lima Fox, read a contact from the country, calling to flight level 230, Puka de Pátio. From Puka de Pátio, could I fly direct to Aracaju? Mantém de pastry, send by. Send by, Lima, Lima. American 229, clear descent to 3,000 feet, QNH 1017. Okay, do you go down to 3,1017 American, then? 29. Confirm, transport 5. Quantas pessoas? Já foi solicitado, não está em CL, e aí ressaltar essa solicitação. Solo Azul 4299. Siga 4299. Autorização 34, captura, por favor. 4299 é a guarda compra. Contato Azul 2. 796 com 50 a bola, também 5 horas e 40 ao término da terra. Sete nove meia, está autorizado na Expat 1, Taxi Índia, com espera 10, torre 1895, registro 097. Expat 1, 31, na Índia, com espera da 10, 1895, 1097. Salvador, Mike Alfa Eco. Prossiga. Bom dia, solicito autorização de reboque da remota 1-4 para o gate 06-612 aqui no Pátio 1. Gente, aguarde. Aguardando. 63-12, observo o táxi do ATR da Azul após o ingresso Juliette, posição 03. Juliette 03 é a posição depois do ATR 63-12. Luna 095, após a passagem do Airbus da Avianca Retaguarda, está autorizado para o Chiveco Sanamento, chamando pronto para o táxi. Após a passagem do Avianca Retaguarda, Arisa chama táxi. 1095. Mike Alfa Eco, está autorizado no início do reboque, reporte ao término, posição 06. Reportar o término na posição 06, Mike Alfa Eco. 4299, pronto cópia. Autorizado Campinas, diva 340, decola Y0, curva direita. Saída da El, Leda, Motiva, e Apesulu 10. Após Bubave, Apesulu 16, prossegue direto conforme a roda do plano de voo. Dois Salvador Pera 120.8, transponda 51.61. Autorizado o 3 Pateiro Campinas, decola 10, curva direita, apertura da El, Leda, Motiva. Boa, Apesulu 10, Bubave, Apesulu 16. Bravo 2-1, conforme o rádio plano, controle 208 e transparente 5-1-6-1, azul 4-2-9. 4-2-9-9, com a diligência correta, tinha um pronto, o Chiveco Sanamento. Azul 2-7-9-6, autorizado a alinhar e decolar pista 1-0. Vento 0-9, 0 graus, 2 nós. Levei a minha decolagem 1-0, azul 1-6. American 229, complete contact tower 118.95. 118.95, American, que 6859, reautorizado descida para 2000 pés, em negão 017. Autorizado final do procedimento ILS, informe quando estabilizado. 2017, encontrou estabilizado aqui no direito, 3859. 3859, inicie redução para 1809. Reduzindo, 3859. This is 229, good morning. Continue approach to Apache runway site, QNH 1015. Okay, I'm sending QNH 1015 and American 229 got runway site. Roger, QNH 1017. Check for landing gear, clear to land, runway 10, wind 060 degrees, 3 knots. Clear to land, runway 10, American 229. 1970 via saída Conde. 1970 da Conde, o azul 2796. Tático 1095, temos 166 a bordo, alterna Guarulhos, 3 horas de autonomia. 095, estou autorizado, parte 1, Tático Índia, ponte ferro na 0, torre 1895, ajuste na 097. Apenas confirmando 177 a bordo. 166, POB, autorizado, parte Índia, 1895, gol 1095. Direto, bom voo. Bom dia. Papá, Lima, Fox, contact to receive sempre 12545, if unable 12685. 1095. 1095, tem condições de agilizar? Agiliza. Agilizando, aliás, manter o 10. Valeu, mano. Two, four. Foxtrot, 1-1, decimal 1. Bom dia. Bom dia. São 3859, 2 milhas de Índia Serra. Bom dia, 3859, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Quer negar no 017. 17 aguardando, tá? 3859. Gol no 095, autorizado. Alinhar e decolar a pista 10, vento 10, 0 grau, 5 nós. Autorizado a decolagem da 10, 1095. Alliance 229, 1-1-1. 2-1-1. I'm on the American 229, support. American 229, approve the taxi by Alpha, report the for taxiway Juliet. This is Alpha, report Juliet, American 229. Marinha 01, pronto, cópia. Autorizado, Maceió, nível 050, decola 10, curva esquerda, saída Conde, via Golf 677, após Dendo, Delta Eco, November Delta Oscar, após prossegue direto conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 120-8, transponder sanado 0276. 5, contato radar, sou para nível 360, perfil da saída Argo. Ok, 360, Argo, voo 1095. Táxi da colagem, chame torre agora, 1895, ajusta 0-8. Salvador, Mike da Alfa Eco, concluiu o reboque aqui no gate 06. Pela atenção, obrigado, bom trabalho. Gente. America 69, clear Juliet Gate 11, main angle. Okay, Juliet Gate 11, American 69. 1. 8, 2, 1, 1, 3, 4, 5. Entre a CM0125, chame a 20 milhas. Tomador, bom dia, até 3859, Nebrana na Fox. Fox. 3859, estou autorizado Alfa Juliet, posição 04. Alfa Juliet, posição 4, até 3859. Solo azul 4299, posição 2, direcionamento. 299 aguarda possível acionamento. Vai dar. Então, até uma previsão entre o posto do 4299. 2 minutos, 4299. Tá bom. Bom dia, Solo Salvador, 3179, informação Juliette, autorização Guarulhos 341. 3179, estou autorizado Guarulhos, de 320, decola no zero, curva à direita, saída da El, Leda, Motiva, de Alba e Zulu, 10, Taubaté. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, transponda 5171. Já nível 320, São Paulo Guarulhos, decola 10, direita da El Leda Motiva, excepta Pesolu 10 até Taubaté, conforme o plano. Aciona 5171, controle 208, posição. Aqui é o 9 do 3179. Então 3179, o documento está correto, pronto para o feedback acionamento. Obrigado. Após, fique atento ao rebote da TAN, ingressará na posição 04, após ser autorizado para o pushback finalmente, chamando para um táxi. 180 ao TAN, 4, após autorizado para o pushback, chamando táxi para 299. Cliente, reporte para o Itapuã ou para a descida, o Hotel Juliette Serra, QNH em Salvador, 098. 1095, chame Recife, 1288, alterna 135, decimal 3. 288353, bom dia. Enxame Torre, 1895. Gente, até a Juliette Serra, desce para 510, informe para o Itapuã ou visual com sistema 7. Maria. Maria 7101, autorizado táxi, é forte táxi hotel, Senegal no 018. Salvador, bom dia, Sena 6311, com a informação, Juliana. Sena 6311, acima de identificação, chegada Bonfi, dessa via para 4000 pés, CNH 108. Identificou na Bonfi, descendo para 4000 pés, 1098, Azul 4299, alterna Ribeirão Preto, 4 horas e 30, 106 horas. 4299, está autorizado táxi via Índia, ponto 010, torre 1895, ajuste altímetro no 018. No 018, via Índia, ponto 01895, Azul 4299, boa. Chone 01, mantém a posição na taxa hotel. Hotel Juliette Sierra, chame a torre 118, decimal 95.